Saranema 250 para o localizador, mantenha presente proa. Vai manter a presente proa, Saranema 250. Decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro 10 no 4. Bom voo e bom dia, 9 Mike. Bom voo, 9 Juliette, portão 05, Gono 9 de 2. Juliette, 05, Gono 9 de 2. 3859, chame o controle 1998. 098, 359. November Yankee Mike, ajuste no 0 no 4, autorizado o táxi via Oscar, reporte ponto de espera no 7. Ajuste no 0 no 4, ponto de espera no 7, ponto de espera, Mike. Modifica da presença. Plano modificado, 1145, suba para 2000, ajuste no 0 no 4. Pejamento correto. Controle Salvador, outra 3859, bom dia. 3859, bom dia, contato radar na decolagem, saída Arbor, nível 320. Arbor 320, outra 3859. Parfácio, Xanero 63, nona, está com 137 a bordo, alternativa Galeão, com 3 horas e 50 autônomos. 311, parte principal, após Índia e Alfa, com espera da 1-0, torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0 no 4, bom voo e bom dia. 1-0 no 4, 295.0, bom dia, obrigado, 631. Reportaremos estabilizado. Xanero 6250. Controle essa 3259, a possibilidade vai na Pro de Elefa. Aguarde, são 3859. José de Lefa da presente, são 3859. Boa, de Lefa, 3859. Papapá Mike, Eco Delta para o localizador, curva direita para o 070. Espera, 1-0 para o Pantecola. Chanel 6311, ciente, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6319. Então 3733, decolou 49, chame o controle 1-98. 198, 3733. Recife agora, 285, bom dia, bom domingo. Igualmente. Papapá Mike, Eco Delta, confirme indicada. 1-3-5. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3733. Então 3733, contato radar na decolagem, saída da EL nível 360. Da EL 360, após 2000, autoriza direto, lembra? Pós 2000, autorizado, Leda. Pós 2000, Leda, tá 3733. Controle Salvador, tá 3759. caso, poderia coordenar com o centro de approach, tá? Confirme a posição desejada? Tá, gás. Sim, agora. Obrigado. Michael Delta, autoriza Duna. Michael Delta, autorizado Duna. Autorizado Duna, Delta. Xanem 250, Xanem Torre em 1198, decimal 95. 895, Xanem 6250. Mike Eco Delta, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, fator estabilizado, Mike Eco Delta. Tango Juliette, Tango Zulu, acione código 0253. Mike. Eric Mike, livre da colagem imediata no 7, vento no 1 0 graus ou no 09. Muito bom dia, Xanero 6250, passando Simbra para fechado e checado. Bom dia, Xanero 6250, continue a aproximação, aguarde a pista livre, vento para cheque no 1 0 graus ou no 09. Aguardando para o pouso, o Xanair 6250. Xanair 6311, livre da colagem no 0, vento no 1, 0 graus, 099. Livre da colagem no 0, Xanair 6309. November Yankee Mike, decolou 52, chame o controle 1198. 1198, November Yankee Mike. Rotando November Yankee Mike, no meu país, Corredora Xé, retorno para da Barra. Corredora Xé, no meu país, retorno para da Barra, November Yankee Mike. Tata Total Mike, Eco Delta, chame Torre Salvador em 1118, decimal 95. Torre Salvador, 1118, decimal 95. Tô no 0, vento no 1, 0 grau, 099. Livre, pouso 90, Xené 6250. Romeu, Romeu, fica bravo, controle. 1, decolou 53, chame o controle 1198. 9863, 1. Gente, 500 pés, escudo do controle, Romeu, fica bravo. Controle Salvador, Xanem 6311, bom dia. Xanem 6311, bom dia, contato radar, série Dael, nível 360. 360, Dael, 6311. São 3859 com Recife agora em 128 decimal 8. 288, boa! Para o SAC, chuta 9394 com meia dúzia a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 06? 06, firmou 9394. Táxi autorizado, pátio 3, pátio principal após, segunda direita via Indy Alpha, ponto espera do 10, torre 18, decimal 95, altímetro 0-14, então bom voo e bom dia, tá 9394. Serve táxi 9014, copiou táxi via pátio, Índia e Alpha, aparecendo pela Bravo, tá 9394. Quem foi chamado para pouso? Altimo 400, cara. Copiado, graças. Oxané 6250, solo 54, direito no 219. 219, Oxané 6250. Vai decolar Dom no 7 com curva à esquerda, na subida corredor forte. Aciona transponder 0171, controle 119, decimal 8, torre 118, 95, índio numeral. Tenho o Uber Alfa no pátio 402 a bordo, chama torre 118-95, acionamento táxi, decolagem. O altímetro no 0-4, tenha um bom voo e bom dia. 3, Recife, 1251. 251, boa. Boa. Bom dia, livrou, táxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02, Janeiro 6250. Fala, meu papai, Índia Bravo, pronto, cópia. Fala, meu papai, Índia Bravo para Ribeirão Preto, Serra Bravo. Ao meu papai, nível 220, está autorizado via Whisky Uno até Confins, Charlie November Fox. Após intercepta a Whisky 1-3 e prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-7, após a decolagem curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5410, controle 119, decimal 8. Delta, livre pouso, pistão no 7, vento 150 graus, 109. Livre pouso, Delta. Pessoas a bordo, papai de Bravo. Pátio 5.05, vai chamar a torre em 1-8, decimal 95 para acionamento táxi decolagem, altímetro 1-0, 1-5 agora 1015. Então, bom voo e bom dia, papai de Bravo. Ponta de espera 94. Tan 9394, bom dia, autorizada. Alinhar e decolar, pistão 90, vento Queco Delta, Solo 58, autorizado táxi até o pátio 4, na minha escuta até o corte. É o 9394, bom dia, identifique o contato radar na decolagem, 360 Delta. Personizou 360 da Delta, 9394. Estou no 7. Que mais que você segue para toque de metida em Veracruz ou Valença? Ciente, eu tenho frequência livre, 9 é Oriente mais. Azul 9130, identifica a chegada a Mari, desça até o 050. 050, chegada a Mari, Azul 9130. Romeu, Papai Índia Bravo, bom dia. Pátio 5, livre acionar, reporta táxi. Tá? 251-3326-3, bom dia. Então, 3896, desça para 2000 pés, o ajuste 1095, está livre, LOS, reporta estabilizado. Para 2000 pés, 3895, formar estabilizado. Número alfa autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Primeiro Alfa após a decolagem, agiliza o cruzamento do campo, prosseguindo já após o cruzamento com o Proje por aqui, aguardando transferência. Vento 130 graus com 9 nós, livre decolagem da 17 de novembro Alfa. 5, vovô. 1251, alternada, pode confirmar? 13325. 3325, ok, obrigado, bom dia. Índia Brava autorizado ingresso na pista no 7, agilizando o táxi na medida do possível, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Eu vi a pista, né? Backtrack sobre a pista. Afirma agilizando na medida do possível. Agilizando, reportando a pronto, papai Índia Brava. Índia November Alfa autorizado cruzamento da presente, autorizado já proando o buraquinho, aguardando transferência de comunicações. Autorizado cruzamento com o campo, vai pro buraquinho e está no aguardo para o... transferência, é o Índia November Alfa. Confirme? Salvador Juliette, estamos do Lula, está a 8 milhas da rotatória, visual com campo. Sente, mantenha a da rotatória, o Juliette está no Zulu. Vamos até a prova da rotatória, está no Zulu. Voo 983, Guarulhos, autorizado 360, via Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após VCT Trive, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.8, acione 5433. No localizador, 13896. Torre, 118.95, bom pouso. 18.95, obrigado, boa companhia. Bruno 93-5433, copiou? 93 com o regimento correto, poste pronto para posicionamento. Bora, lembro. 9-1-3. 18-95, tango Zulu. Índia November Alfa, 1 mil pés, corredor forte. 1 mil pés, corredor forte e Índia November Alfa. Notório visual com campo. Juliette Tango Zulu reduziu na medida do possível, vai se enquadrar como número 2, tem uma aeronave da TAM já passando o marcador externo para pouso no 10, ok? Continua a aproximação no 7, aguardando a autorização de pouso. Afirmativo, vai reduzir o Juliette Tango Zulu, continuar na aproximação para o 7 e aguardando a autorização após o pouso do TAM. Tango Zulu. Papai Índia Bravo, decolado 10, controle em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Torre Salvador, é o TAM 3896, sinal ILS baixado e travado. TAM 3896, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 9 nós, ajuste agora 10 no 4. Livre pouso, TAM 3896. O Juliette Tango Zulu é a torre? Prossiga a torre, Tango Zulu. Confirmando a intenção, prosseguir pouso no 7 ou prossegue no 0? 1 no 7, senhora. 1-7, então, prossegue sinal 1-7, aguardando autorização, o Juliette Tango Zulu. Vai prosseguir para final da 1-7, aguardando o Juliette, a autorização, o Juliette Tango Zulu. Quatro enquadrando-se como número 2, aguardando o eixo livre, Juliette Tango Zulu. Aguardo, Tango Zulu. Running is 10, turn right after Corral Departure, 198, and Scorpio 0274, confirm. CV5595, Scorpio 0274, read back right, watch ready for push and start up. CV5595. 2000, ajuste no 0 no 5, está livre LS para azul 9130, retorno estabilizado. 2001, Zulu, eixo livre, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 8 nós. Pouso autorizado, pistão no 7, Juliette, Tango Zulu. São 3896, no solo 1 no 3, libera via Fox, solo no 2 1 decimal 9. Meia, táxi via Alfa, responde chance ao táxi Suí, Juliette. Via Alfa, para Aracajum 205. Romeu, terra, Romeu Juliette, prossiga. Tango Zulu no solo 8 no 4, autorizado táxi até a Baitena, me escuta teu corte. 1105, direto Ilhéus. Confirme o estimado ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. O Salvador, autorizaria o Papa Índia Bravo para o Ilhéus? Iremos coordenar, Papa Índia Bravo. Passou. Siga. 96, autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Índia November Alpha. Controle, o Índia November Alpha autoriza o Índia November Alpha pro a direto a Lagoinhas e ascensão para 2500 pés. Autorizado, direto a Lagoinhas, subindo para 2500 pés. Índia November Alpha vai efetuar sobrevoo ou pouso? Vai efetuar sobrevoo. Gente, Índia November Alpha. Direto a Lagoinhas, ascensão para 2500 pés. Direto Índia November Alpha. Azul 9130, completa final, torre 18295, com pouso. Copiou, Azul 9130. Salvador, azul 9130, estabilizou. Confirmo para o controle. O azul 9130 está estabilizado no ILS. Já foi instruído a chamar a torre sem nenhum cotejamento do azul 9130. Torre 11895. Afirma, agora está cotejando então 1895, azul 9130. Torre azul 9130, final baixar travado. Azul 9130, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 99. Livre, pouso no zero, azul 9130. Papai Índia Bravo, da presente, direto Ilhéus, livre da restrição, flutuador 220. Direto Ilhéus, 220, bravo, prato. Piaro 4 a bordo, reporta para ingresso, pistão no 7, modifica o transponder para 0260, quilo Papavito. Prossiga. Sente copiada. E toque remetido em Veracruz? Twist, Salvador, Salvador, toque remetido em Veracruz, decola da 17, mil pés, curva direita, corredor axé restrito, controle 1198, acione 01 no meio, é bravo que do Twist. Azul 9130, solo 18, liberando via Fox, solo 21, decimal 9. 29, obrigado. Bordo. Gente, para a Minitax, torre 1895. Salvador, bom dia, azul 9130, liberando, você escuta. Azul 9130, táxi via Alfa, reporte esta, táxi sua e Juliette. Taxi Alfa, reportando a Juliette, azul 9130. Vitor, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 1000 graus, 8 nós. Que Luiz, 44, livre acionar, reporta táxi. Vitor, decolar 221, controle transfere em 119, decimal 8, bom voo. 198, muito grato, Vitor. Azul 9130, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Juliette 03, 9130. Adorou, papai da Brava. Siga. Poderia, por gentileza, coordenar com o registro nível final 240 e, assim que possível, para o Diarus? Papai India Bravo, chama Recife 1251-3325, coordene diretamente com o mesmo. 1251, na secundária? 13325. 3325, obrigado, bom dia. Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após Conforme Rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119, decima 8, acione 5440. Zero, volume TAP, a presente. Volume TAP, zero, zero na margem. Bom dia, Quilo Papa Vido, decolou, mantém mil pés, litoral. 17, planejamento correto, ponte plano para posicionamento. No 983, no 5, está livre, pós táxi. Abatendo Quilo Papa Vido, no mil pés, corredor Xerra, porta farol da Barra. Reportarei barra, Vitor. Quando possível, estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Estimado de Ilhéus, mais 45 minutos a partir. E para a lateral de Coral, mais 20 minutos. 22, mais 22 minutos. A terminal, mais 50 e o pouso. Não, o pouso vai ser aos... Vai ser os 10, 1 0. E terminal mais 22 minutos, mais 22 a partir do momento. Sente a terminal 1243 e o pouso no 300. Pouso vai ser os 10, 10, 1 0. Sente 1-3, 1 0. 1-3-1-0, confirma. Salvador, bom dia, gol 1-0 no quarto, na chegada a Mari. Informação Foxtrot, cruza o 2-0-0. Gol 1-0 no 4, identifica a chegada a Mari, desce até o 0-6-2-0. Mari até o 060. Bom, no 04. Que Luiz, que táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7. Dá-lhe alternativa, confirme? Autorizado o táxi e a parte principal, Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1295, QNH 1014, boa viagem. Ponto espera da 10, voo 9, obrigado, e a parte inteira. Sente, o seu vai via litoral, confere? Acho que já tá com o litoral, o Kilo Papa Vitor, inicialmente sua para 2.500 pés. Zero, prossiga. Do 40, Maceió 250, autorizado via UPUSC 58, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. Controle 1 no 9.8, acione 5443. 93, ponto espera da 1-0. Luno 983, autorizado a alinhar e decolar a pistão no zero, vento 120 graus, 9 nós. Decola 4-0, atingimento correto, posicionando para o estacionamento. Está presente e tá, ficou 1-0 no 4. Luno 260, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Correção, 1-0 no 5, sem restrição em TAP, 4 mil pés. 4 mil, sem restrição em TAP, confirma. 1-0-1-4, desça para 050. É autorizado 050, 1-0-1-4. Papá Vitor, 20 milhas, mantém 2.500 pés. Sim, então vai manter 2.500 pés, temos tráfegos no rumo oposto, descendo para 4 mil pés. Outro, Papá Vitor? Confirme. Então vai manter 2.500 pés, temos tráfegos em descida para 4 mil pés. O que é o papamento? Aqui, vem casa de falha. Gente, o senhor vai manter 2.500 pés. Ok, mas vem casa de falha, vou até onde? Gente, em caso de falha, o senhor vai manter 2.500 pés. Positivo, então 2.500 até ele, casa de falha, positivo. Controle 3212, informação, posto de 3198, identifica a chegada na área e desça até o 050. 4207, identifica a chegada bom, se desce até o 0620 e redução para 2509. 983, decolado aos 30, controle 1-19.8, bom voo. 098, grato. 260, indica 230. Gente, voo 260, livre descida para 12 mil pés, o ajuste no 0-4, está livre LS, retorno estabilizado. 2014, Iberê, voo 2-3. Contorno, voo 1983, você escuta? Voo 983, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, grato. Tire Bushberg, Ponte Red Fortex, 5595. Alfa Dash, 5595. Voo no 014, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil pés, no 014, voo no 014. Então 3198 e TAP da presente. TAP 3198. Batão Bravo, que Luiz, foi autorizado decolagem pistão no 7, vento 1-10 graus, 9 nós. 2198 indicada? 2-6-0. Pode manter 2-6-0 para a sequência. 1-9-8, bom voo. Antes 1-6, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após Conforme Rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1-1-9-8, acione 5-4-5-1. 3-6-0, autorizado para São Paulo, conforme plan de voo. Zulu 1-6, aerodia, pé da horizonte, pira. Decola da 10, com curva direita após da Eule da Bridge. 198 ao controle, 5-4-5-1, transponder, CNE 6333. Desenhamento correto, responde plano para posicionamento, CNE 6333. 33. VP 5595, with 490 souls on board, 2 hours and 20, alternate Salvador, local taxi. 5595, dear set, via April 1, engine Alpha, on the road point, runway 10, contact tower, frequency 118.95, QNH 1004. 1004, taxi ahead, April 1, on the holding point, runway 10, tower 1995, repeat 5595. O zero tá livre, pode estar. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4, livre da restrição mentada. Cliente 4 no pé, 0 no 4, 3, 1, 2, 2. Corra 2, 0 estabilizado. Completa sinal com a torre, 118.95, bom pouso. 2.95, já. Gol no 0, 1 no 4, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, livre LS, toma estabilizado, não. Bono 260 na escuta da torre. Salvador, bom dia. Bono 260, passando Simbra visual. Bono 260, bom dia. Confirmando embaixo travado. Trem checado. Cliente livre pouso, pistão no 0, vento 1-20 graus, 7 nós. Livre pouso 1-0, Bono 260. Azul 4207, redução para 2209. 2209, reduz, descendo ao 060, azul 4207. Tower, ONE-SP 5595. SP 5595, good morning, maintain hold point runway 10. Maintain holding point runway 105595. 1-9-3, Recife, 251-335, bom voo. 251-935. Prossiga. Luiz, que prossiga. ele não conseguiu copiar. Falhas a 3. Gol no 0, no 4 estabilizou? Afirmo, estabilizado. O plato final reduzindo para aproximação, torre 118,95. Reduz a aproximação, 18,95, obrigado. Tá, 3198, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0, no 4. 3.000 no 0, no 4, 3198. Próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Fox no 219, agora 0. Gol em Salvador, bom dia, gol 10 no 4, final da 10, abaixar a travada, cruzamento e 700. Gol no 0 no 4, continua a aproximação, guardando pista livre, a terra da trip e preparando-se para iniciar a rolagem. Ok, nessa escuta. Trip 5595, clear takeoff runway 10, wind 110 degrees, 9 knots. Clear to takeoff runway 10, trip 5595. No 260, a taxi avião foi importada antes da taxi Juliette. Alfa, repórter taxi Juliette, mano. 260. O quilo Papa Vitor? 045 como final? Salvador 4207, pequenos desvios aqui, evitar informações. Giro à direita? À esquerda. Tem como fazer desvio pela direita? É, vai tentar pela direita agora então. Travel Paris, Vitor Mike Quebec, direção interlado. Esse é para 1.000 pés, o Vitor Mike Quebec e o ajuste no 0, no 4, reporta rotatória. Confirma, descer para 1.000 pés, Quebec? Afirmo, ajuste no 0, no 1, no 5, Vitor Mike Quebec. Quer descer no 1.000, controle rotatória, Quebec. Então 3198, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está livre ali. Reporte estabilizado. 2.000 no 0 no 5, reporte estabilizado, 3198. Viu? Agora já está retornando para o de Pelô. Gente, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, azul 4207. No 0 no 5, 4.000. Vai ingressar na Juliette para o portão 08. 5595, radio contact the Pacific, land to level 140, Coral Department. 140, Coral Department, 5595. No Campinas, 340, pronto? Pronto. Campinas autorizado 340, veio peso Zulu 16, após o W Hotel Zulu. Após descer de trilha, após conforme rota. Decolou da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1198, acione 5461. Campinas 340, decolou da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda bridge. Represulou 16, BHZ. Controle 198, transponder 5461, azul 931. Azul 931, planejamento correto, resposta pronto para posicionamento. Botarei. No 397, bom dia, Lin, mantém pistão no 0. Pistão no 40, tá livre pro Jacote táxi. Azul 4207, inicia redução para 1709. 170, pode ser 190, senhorita? Confirme o 4207? Azul 4207, fazer vetor para sequenciamento, curva à direita para o A220, limite ao localizador. Opa, 220, limitado localizador, descendo 4.000 e pode manter 190 então. A patroa está autorizada, azul 4207, aguardando para a redução. Ok, grato. Desça para 3000, ajuste no 094. 3014. Five 595 for direct coral. Estabilizado 3198. Que Luiz, que agora é autorizado frequência livre. 5595? 5595, go ahead. Fly direct to Coral. Direct to Coral, 3P5595, take care. Azul 4207 para o localizador esquerda pro A150. Desça para 2500 pés, ajuste no 04. 2500 e esquerda 150, chama estabilizado. Então 3198, completa final com a torre 118.95, com pouso. Então, Mike Quebec, prossiga. Poderia informar a posição da aeronave que está com o número 1, senhor? Estou avistando aqui na final. O Airbus já está aproximando-se do marcador externo já, à sua direita. Visual com isso? Afirma, o Victor Mike Quebec vai separar o 360 pela direita e esquerda, a 3 milhas da cabeceira no 7, senhor. Afirmo, faça um 360 curto, já tem um segundo tráfego também prosseguindo para o 10, ok? Um 360 curto da presente, já autorizado. Um 360 curto, aguardando apenas o eixo livre. Fica bem. 901 no voo. 3198 na escuta? Na escuta, baixar travado. Frente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós, para informação, Papa Alfa 32 à esquerda, em espera visual sem interferir. Ok. Lono 397, decolado aos 44, controle em 119, decimal 8, bom voo. Chamada 198, gol 1397, tenha um bom domingo. 4207-2000, ajuste no 04, está livre a LS, reponta estabilizado. 2000, chama estabilizado. Em condições visuais. 7 autorizado, aguardando a autorização de pouso, Vitor Mike Quebec. Bordo, autonomia de 1 hora e 50, alternando preciso. Firmo, livre pouso, 110 com 8 nós. 3198.